forte, tá? Tá pesado, tá? É a Loja Júnior, só fazendo tudo balançar. Tá forte, tá? Tá pesado, tá? É a Loja Júnior, só fazendo tudo balançar. É a Loja Júnior, só fazendo tudo balançar. É a Loja Júnior, só fazendo tudo balançar. Thiago Extreme, atura ou surta. Qualidade de verdade, é potência com pressão. Saveiro, pérola negra, qualidade nos gravão. Júnior, som que tem a senha e domina na moral. Só projeto cabuloso, é maladeza total. Nos projetos representa, é maladeza total. Então fica ligado, é nós que tem o dom. Abalando estrutura, esse é o Júnior Sol. Então fica ligado, é nós que tem o dom. Abalando estrutura, esse é o Júnior Sol. DJ Thiago Extreme, atura ou surta. Extreme, MC Douglas MG. Fechado com o Júnior só, bota a cara pra tu ver. Fechado com o Júnior só, fazendo tudo tremer. Tá forte, tá? Tá pesado, tá? É a Loja Júnior só fazendo tudo balançar. Tá forte, tá? Tá pesado, tá? É a Loja Júnior só fazendo tudo balançar. É a Loja Júnior só fazendo tudo balançar. É a Loja Júnior só fazendo tudo balançar. DJ Thiago Extreme, atura ou surta. Qualidade de verdade, é potência com pressão. Saveiro, pérola negra, qualidade nos gravão. Júnior, som que tem a senha e domina na moral. Só projeto cabuloso, é maladeza total. Nos projetos representa, é maladeza total. Então fica ligado, é nós que tem o dom. Abalando estrutura, esse é o Júnior Sol. Então é nós que tem o dom. Abalando estrutura, esse é o Júnior Sol. Júnior Sol que tem a senha. DJ Thiago Extreme, atura ou surta. Extreme, MC Douglas MG. Fechado com o Júnior só, bota a cara pra tu ver. Fechado com o Júnior só, fazendo tudo tremer. DJ Thiago Extreme, atura ou surta.